céu. Chama, chama a atenção. Holofote. Chama, chama a atenção. Brilhantina. Chama, chama a atenção. Carro forte. Chama, chama a atenção. A Bellatriz. Chama, chama a atenção. Os bim-bim. Chama, chama a atenção. Liga-me. Chama, chama a atenção. Mas evangelho que chama a nossa atenção. Vou falar pra você, sim, o poder que o evangelho tem. Preste atenção em mim pra não se perder, man. Bem aqui do lado leste com o evangelho impactou. Um branco pobre lá do ghetto viu dizer do amor de Jesus Cristo. Mano, olha isso. Os caras não criam em Deus. Hoje se prostar ao pé de Cristo pra saber o poder que o evangelho tem. Pra saber que a loucura que vai mais além. A mansão. Chama, chama a atenção. Os blim-blim. Chama, chama a atenção. Mas existe um Deus que é maior que isso. Te leva para o céu e te chama de filho. Foi numa parenate que eu ouvi dizer do amor de Cristo no rap pentecoste. Essa realidade me impactou e eu me decidi, eu já que estou. Avançou. Chama, chama a atenção. Holofote. Chama, chama a atenção. Brilhantina. Chama, chama a atenção. Carro forte. Chama, chama a atenção. A Bellatriz. Chama, chama a atenção. Os bim-bim. Chama, chama a atenção. Liga-me. Chama, chama a atenção. Mas evangelho que chama a nossa atenção. Não confunda a esperança com que não tem café com leite, a gente sente a maldade. Eu também tinha uma escolha a fazer. Escolhi crer que você também pode vencer. É só querer. Não vou deixar que a cortina de fumaça te faça acreditar que o mundo é só desgraça. Eu rimo o sangue de um homem inocente, admito e me purifico assim no sangue de Cristo. Eu não vou deixar que o inimigo ponha o crime na vitrine, e o rock e o jornal imprime que é areia movediça pros seus filhos. Brinquedo que ensina desde cedo a criançada a puxar o gatilho. Mamilho, é, cê não percebeu? Não. JC entendeu, mas o mérito não é meu. Estava eu lá no mundão. Perdido no escuro, drogado, alucinado, atormentado, vendo vulto. Até que um dia, igreja pentecostal, fogo puro, vi lágrima no chão, mão pro céu. Morre o mundo e nasce mais uma chance de alegrar o meu Senhor. Render a Ele toda uma vida de louvor. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me perdoa por todos os dias, meu Pai, que eu tava no mundo me prostituindo, me drogando, sendo que eu podia estar adorando o Teu santo nome, estar pregando a Tua palavra. Mas hoje, Senhor, só Tu chamas a minha atenção. Avançou. Chama, chama a atenção. Holofote. Chama, chama a atenção. Brilhantina. Chama, chama a atenção. Carro forte. Chama, chama a atenção. A Bellatriz. Chama, chama a atenção. Os bim-bim. Chama, chama a atenção. Liga-me. Chama, chama a atenção. Mas evangelho que chama a nossa atenção. Avançou. Chama, chama a atenção. Holofote. Chama, chama a atenção. Brilhantina. Chama, chama a atenção. Carro forte. Chama, chama a atenção. A Bellatriz. Chama, chama a atenção. Os bim-bim. Chama, chama a atenção. Liga-me. Chama, chama a atenção. Mas evangelho que chama a nossa atenção.